8h51, nós estamos conversando aqui na Rádio Evangelizar com o vice-governador eleito nesse domingo, Flávio Arns. E agora vamos ao vivo até Foz do Iguaçu. Meu companheiro Guilherme Wojciechowski, do site sopabrasiguaia.com.br, tem uma pergunta para fazer lá na fronteira. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, Sérgio Silva. Bom dia, Flávio Arns. Trago aqui também uma inquietação da região de fronteira, levando em consideração que a região de Foz do Iguaçu é uma das mais importantes e, ao mesmo tempo, também mais vulneráveis aqui do estado. Tendo em visto o papel das cataratas como ponto turístico e também cartão de visitas do Paraná para 2014, eu queria saber do futuro vice-governador que tipo de ações construtivas e aí não repressivas o novo governo pretende tomar para auxiliar na superação dos problemas aqui da região e também ajudar a transformar a realidade local. É muito importante, viu, Guilherme? Todo esse debate foi feito, inclusive, com a presença do nosso governador aí em Foz do Iguaçu e na região. Então, nós temos que trabalhar muito na questão de infraestrutura, também em Foz do Iguaçu. O aeroporto, a duplicação da rodovia no trecho Medianeira-Cascavel, a questão da ferrovia, pensarmos muito na hidrovia, que possa também facilitar o transporte, a questão da geração de emprego e renda de acordo com a vocação da região, e a vocação, sem dúvida alguma, é o turismo, é a indústria do turismo, né? Então, essa indústria do turismo tem que ser valorizada pela infraestrutura, mas ser valorizada pela qualificação, pela abertura de oportunidades, né? Em conjunto, nesta articulação com o município. Inclusive, pretendemos, né, Guilherme, está no plano de governo também descentralizar o governo para termos aí na região a questão de um coordenador regional do governo, a constituição de um conselho regional de desenvolvimento, plano de desenvolvimento regional para apanhar todos os municípios aí da região e municipal também. Cuidarmos muito da questão de segurança, né? Não é necessariamente repressiva, mas uma segurança ostensiva, que seja preventiva no caso, porque é uma região de fronteira, e já foi feito isso em Foz do Iguaçu, mas o que fez com que o crime se deslocasse, se transferisse lá para a região de Guaíra. E as informações são no sentido de que 70% das drogas e armamentos do Brasil passam pela região. Então nós temos que ter, não necessariamente repressivo, porque se você tem o preventivo, você evita, inclusive, assim, uma ação mais determinada, fortalecer os grupos de fronteira da polícia militar, né, operação, né, que se dedica a isto, Operação Alfa, Grupo Samurai, todos esses grupos da Polícia Militar, e trabalharmos, né, Guilherme, muito na questão da geração de emprego, na questão da casa, na questão da saúde para a população, da educação, do esporte, da cultura para os nossos jovens, para que eles, a gente tem que fazer com que eles não entrem, por exemplo, no crime e na droga. Para não entrar no crime, na droga, tem que ter emprego, tem que ter escola, tem que ter esporte, grupo de jovens, grupo de escoteiros, igrejas, segurança, tudo em conjunto, orquestrado. Quer dizer, construir cidadania, no caso, em outras palavras, significa evitar que se entre na área do crime. Ok, muito obrigado ao nosso querido Guilherme Wojciechowski pela participação lá de Foz do Iguaçu, aqui no nosso programa.